louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. O Deus eterno, Deus nosso, Deus tremendo e poderoso. Ó, cantei hinos a Deus. Ó, toquei música ao nome seu. Levante as suas mãos, a sua glória está sobre Israel, e a sua força está no céu. O Deus que leva as nossas cargas, o Deus que cura e que salva, o Deus que liberta e transforma, e ao seu povo dá vitória. O Deus que ampara os abandonados, o Deus que salva os prisioneiros, ergue do futuro necessitado, prepara uma mesa no deserto. Ele é tremendo, ele é valente, ele é o Deus dos crentes, Deus que na batalha vai na frente e esmagou a cabeça da serpente. Quem entenderá o tamanho do seu poder? É ele quem exalte, pode abater. Se ele te ferir, também pode sarar. É poderoso, seu nome é Jeová. Ele é, ele é o Deus que nunca falha. Ele é. Ele está aqui, ele quer te tocar. Levante as mãos, Jesus quer te curar. Deixa ele te usar. Receba a bênção e dê um glória. Sinta o seu toque agora. Sinta o seu toque agora. Sinta o seu toque agora. Levante as mãos e receba a vitória. Sinta o seu toque agora. Sinta o seu toque agora. Sinta o seu toque agora. Levante as mãos e receba a vitória. E com as mãos levantadas, adore o quarto homem da fornalha. E com as mãos levantadas, adore o quarto homem da fornalha. E com as mãos levantadas, adore o quarto homem da fornalha. E com as mãos levantadas, adore o quarto homem da fornalha. Louvem a Deus, louvem a Deus. Ele é, ele é o Deus que nunca falha. Ele é, ele é poderoso na batalha. Sinta o seu toque agora. Sinta o seu toque agora. Sinta o seu toque agora. Levante as mãos e receba a vitória. Sinta o seu toque agora. Sinta o seu toque agora. Sinta o seu toque agora. Levante as mãos e receba a vitória. E com as mãos levantadas, adoro o quarto homem da fornalha. E com as mãos levantadas, adoro o quarto homem da fornalha. E com as mãos, adoro o quarto homem da fornalha. E com as mãos levantadas, adoro o quarto homem da fornalha. Fogo pega, pega, pega, pega. O fogo pega, pega, pega, pega. O fogo pega no pavio que fumega. Quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. O fogo pega, pega, pega, pega. O fogo pega, pega, pega, pega. O fogo pega no pavio que fumega. Quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. Abra a boca e dê glória. Glória a Jeová. Abra a boca e dê glória. Glória a Jeová. Abra a boca e dê glória. Glória a Jeová. Abra a boca e dê glória. Glória a Jeová. Você não veio aqui para olhar. Você não veio aqui entrevistar. Você não veio aqui desbilhotar. Você veio aqui para dar lugar. Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá. Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá. Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá. Dá lugar, dá lugar, dá lugar, Jeová. Dá lugar. manda. A terra não se manda, quem manda nela é Deus. Marcha a terra na presença do papai. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Olha a terra, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Olha a terra. A terra não se manda, quem manda nela é Deus. A terra não se manda. A terra não se manda, quem manda nela é Deus. Marcha a terra na presença de papai. Marcharei na presença de papai. Marcharei, marcharei, marcharei na presença de papai. Marcharei na presença de papai. Marcharei na presença de papai. Marcharei. Marcharei na presença de papai. Marcharei na presença de papai. A marcha é tundu-dundu-dundu-dundu-dundu. A marcha é tundu-dundu-dundu-dundu-dundu. A marcha é tundu-dundu-dundu-dundu-dundu. A marcha é tundu-dundu-dundu-dundu-dundu. Decretado está, decretado está. A tua vitória decretada hoje está. Decretado está, decretado está. A tua vitória decretada hoje está.